para eso me lo hice saber. Ok. Reporte alinhado e pronto, Alfa Tango Tango. Eu estou mais zero, confirme, você vai aguardar a descoberta aqui. Confirme? Sim. Oh, confirma o 3290 ou solo? Estou confirmando, vai ter que aguardar mesmo a abertura da pista, porque devido às aeronaves que a gente já tem aqui no ponto de espera, não vai dar mais tempo de decolar esses 2-6. Positivo, então. Quantas aeronaves tem na carteira? Tem uma decolando e mais duas para decolar. Ah, tá ok, então a gente vai aguardar. É, desculpa perguntar, eu realmente não tenho esse notam, eu estou até procurando aqui mais uma vez. Vai fazer inspeção na pista, alguma coisa, o que é? É manutenção da pista, está tendo diariamente. Só confirmar que o número do notam, eu agradeço. TP 5316. Zero confirmando ao Bravo 1171 de 2012. Gente, obrigado. Tino 5 livre de decolar, 150 com 10. Livre na 1-0-1-7-5. Olá, 897, contato radar, suba conforme autorizado. 897. É 1116, Lu. Delta Livre Taxi, sempre pro ingresso. Alfa Tango Tango, livre de decolagem, 150 com 10. Ali mantém. Do 715 decolou os 24, controle 208. 08, grato. Quatro de gol no 715. Em 150 com 10. Opa, liga 360, mantém o perfil da saída Arbor transmissão. Arbor, Elefa, ascensão 360, gol 9715. Line 980, contact the receiver center 12685. The count 12545. 12685, 12545 for the backup American, 980. Ok, sim, está livre. 150 com 10. Tango Tango decolou os 26, controle 1208. 208, grato. Controle Salvador, muito bom dia. O papapapa Tango Tango decola 97 na Coral. Bom dia, papapapa Alfa Tango Tango, contato radar na decolagem, sul para o nível 100, mantém perfil da saída Coral. 100 da Coral, grato. Mantenha a posição e aguarde. 4000 feet, canade 1020. 4000, 1020, 35316. Controle Salvador, Goma 897, tá cruzando o 100, quando possível, pura de bridge. 7, aguarde. 9030. 9020, bom dia. Livre decolagem, Mike Eco Delta, 150 com 10. Bom dia, Gol 9030, contato radar na decolagem, suba para o nível 350, sai da PUCA, transição Caju. PUCA, transição Caju, 9030 para 350. Golf Mike Alpha, autorizado a prosseguir em rota direto lençóis. Mike Alpha, direto lençóis. Could you confirm me, please? Your landing will be in runway 17 under visual condition. Okay, runway 17 under visual condition, 35316. Right, descend 2000 feet, Kennedy 1020. 2000 feet, 1020, 35316. Controle de Salvador, bom dia, papapá, Mike Eco Delta. Bom dia, papapá, Mike Eco Delta, prosseguindo em condições visuais. Em Manati, o Mike Eco Delta. Bem, aciona 5037, Vitor Charlie Hotel. Já prosseguiu o corredor Axé, ou a mil pés, autorizado direto Manati, a partir da presente. Alfa Tango Tango, 1234. Correto para o Sonami Taxi, todo mundo 8 nesse momento. Em 1-2-5-1-3-3-2-5 para autorização de bridge. 251-3325, obrigado, bom dia. Acione Chame Taxi, Vitor Charlotão. 6, the runway 10 is closed. Roger, runway 10 closed, we are going to runway 17. Red point to rain to change your rules. Okay, we'll report for changing rules 35316. Charlie Eck informa que sua visualização radar foi perdida a 17 milhas nordeste de Salvador, informe sua posição. Salve meu Mike Charlie Eck, controle. Informa sua visualização que seu prazo foi perdida a 17 milhas nordeste de Salvador, informe sua posição. Para o regresso, ou mudança de setor, Mike Charlie Eck. Vona 7, não sei que chame agora, centro Recife, em 1251, alterne 1-3325, bom voo. 3-1-3-3-2-5. Irmão. Mike Alpha, agora 31 milhas, atingindo 080, solicita uma distância para a técnica de volta para 080. Mike Alpha, nível 085, plano instrumento modificado aos 3, 580-085. 085, Mike Alpha. Rusin, 35316, visual. Roger, 35316. Proceed under visual condition to runway 17, contact now tower 118.6. Okay, we'll proceed visual and call tower 118.6, 35316. Roger, bom dia, passageiro 2223. Bom dia, passageiro 2223. Forma intenções e forma pista 10 já fechada. Ativa, né? Eu vou até a posição bom. Ok, fora para o cancelamento, não há procedimento previsto para a pista, mas é devido à retirada do NDB. Desça para o nível 050, no perfil da chegada bom, fora para o cancelamento. Passaria 2233. Ativo, autorizado a retirar a chegada 050, vamos reportar o cancelamento do cancelamento 2233. Voo 9030, chame agora Recife, 1-2685, até 2545, bom. 25 o que? Alternado? Alternado no 2545. Indo para o controle, a clareza 1 no Mike Eco Delta, confirma. Eco Delta chamou o controle. Confirmo, prosseguindo o farol da barra, virá prosseguir Manati mil pés, confirma. Prosseguindo mil pés, Mike Eco Delta. Tenta com 11 nós. On final visual, down and left, 35316. Roger, 5316, 170 degrees at 10 knots, altimeter 1020, clear to land, runway 17. Clear to land, runway 17, 35316. Victor Charlie Hotel decolado aos 36, controle 1208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Papatango, Victor Charlie Hotel decolando a sua escuta. Bom dia, Vitor Thiago, até o contato radar a decolagem. Suba para o nível 100, mantenha o perfil da saída Arbor, até a posição Arbor, depois de Arbor, voa direto de Pedra Conquista. Vou manter o perfil até Arbor, após Arbor, Vitor Thiago, fica direto, Vitor Thiago, até. Gostaria 2223, desça para 2000 pés, ajuste na 0200. Até 2000 autorizado, dirige de ajuste. Papatão Golf Mike Alpha, chame agora centro Recife, frequência 1288, até 260, tem um bom gol. Tipo 288, até 260, Golf Mike Alpha, obrigado por você. Do 2223, está cruzando o nível 110, completamente visual no setor, para o cancelamento do plano instrumento. Se autorizado, após a bolsa, curva esquerda, magnética 175, intercepta a longa final da 17. Passaria 2223, plano instrumento modificado 39, para o tráfego, pista 17, já programe a longa final, 2223. Zero ativo, autorizado a final visual da 7223, descendo visual no tráfego. Bom dia, o 6225, confirmando pouso pista 17. Firma, pista 10 já encontra-se fechado conforme notar. Altímetro 1020, desça para o nível 050 na chegada Ponce. Informe para a modificação de regra devido a pouso no 97, somente visual. Devido não temos procedimentos para a pista 97. Eco Delta, prossiga. Eco Delta, prossiga. Eco Delta, espaço aéreo Golf, até a frequência livre para coordenação local, bom ponto. O meu convite para Ilhéus, autorizado nível, confirmando essa disparada uma centena. Autorizado nível 1100 para Ilhéus, via 1677, decolo da pista 17, com primeira curva à direita, na saída coral, controle Salvador 120.8, pouso 186, aciona o 0270 no meu golfeta. Estaria 2223, forma visual com a pista 17, 2223. Afirmativo, vamos reportar com o visual para 7223. Bom dia. Chame pro táxi. Chame pro táxi, meu convite. 2003 com o campo à vista. Laredo, prossiga final, chama turno 8 decimal 612, é bom ponto. 18-612, obrigado, até já. Torre Salvador, passaria do 2-2-2-3, bom dia. 2-2-2-3, check-in. Vai reportar baixada e travada. Charlie Hotel para o segundo 00 para o Edifício da Cunha. Bom dia, 2-4-2-9-8. Chega a descida para o nível 0-6-2-0. Confirmando a pista em uso no 7, pista no 0 fechado conforme notado. O 4-2-9-8. Ok, 10-0-6-0, 10-0-7-1-7-1-7 e a chegada mais. Formatório cancelamento. A pista 1-7 não há procedimento IFR previsto. 4-2-9-8. Consegue um perfil, continuamos aí em volta do campo. Estamos visual. Cheio para ingresso, amigo Vitor. Após ponto está autorizado lá na Pro 190. É 225, desce para 2000 pés, fora para cancelamento e prosseguir pista 197 final da 197. Bem, está descendo para 2000, tomará cancelamento 622 para 17. O 4298 reduz a 250 mais. Temos um tráfego em aproximação para a pista 17 no setor norte de Salvador. Ok, 250 mais, azul 4298. Bom dia, Trip 5217, acione identificação. Trip 5217, contato radar para sua posição COIND. Foi no pote da descida, utilizada a voar na pro do VOR, informe para modificação de regras. Como operação pista o NOSFET e o pouso previsto visual devido a não procedimento FR. Gente, voaremos então na proa do voo e reportaremos o ideal de descida. Obrigado, senhor. Tá, como é certo, tá, condições visuais e tá, voar a visão direta da NOSFET 6225, desça para o traço da pista 197. Confirmando, já solicita a modificação de voo? Afirmativo, 6225, desça para o traço e condição visual direta da 17625. Certo, plano instrumento modificado agora aos 4 horas. Desça para o traço, prossiga na sinal da pista 197. Agora a transferência de comunicações, só visual com a pista. Papa Romeu, Índia, November Alpha, controle. Consulta, controle, Papa Romeu, Índia, November Alpha. 190 milhas, agora Nordeste, Salvador, está retornando a Salvador, confirma. Positivo, pronto para regresso, Índia, November Alpha. Gente, mantenha espera no setor Nordeste. Nós já temos um tráfego orientado para a final da pista no instante. Aguarde para a transferência com a torre de 90 graus. Silva, prosseguindo então no corredor interlado, aguardando no corredor nordeste, aguardando o transferência. E se espera visual a partir da presente posição, curva da direita, em 90 graus. Silva, vai fazer um 360 pela direita, em 90 graus. Mas já disse tudo. Ok, serviço radar terminado. Passando coral. Chame Léo, um bom voo. Alfa, tamo, tamo. O ideal de descida é Trip 5217. Trip 5217, desça para 4 mil pés, altímetro 9020. 4 mil com 1020, 5217. Romeu Golf Victor 140 graus com 10, livre de decolagem. 4298. O 4298 desça para 3 mil pés, ajuste no 020. Confirmando para 4 mil no 020. 3 mil pés, desça para 3 mil pés. 1 no 020, 4298.